Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada. Eu confesso que acreditei em meias verdades. Você nunca me disse te amo, mas também não disse que não. Enquanto eu fazia tantos planos que você nunca vai saber, nunca vai saber. Quando você ama alguém que não te quer, quando há um outro homem, outra mulher, mesmo assim ainda te amo, mesmo sabendo que posso de repente ser o outro, não posso te esquecer. Se eu soubesse que ia ser assim desde o começo, não teria te ligado não, mas bem que eu mereço. Alguém tão diferente brilhava e parecia querer aquilo que eu sempre sonhava. E você não pode ser, você não pode ser. Quando você ama alguém que não te quer, quando há um outro homem, outra mulher, quando você ama alguém que não te quer, quando há um outro homem, outra mulher. Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada.